E aí, tio? Tá morrendo aí, tio? Que nada. E aí, tio? E aí, tio? Vai, vai, vai! Rap Nacional! Ueba! Nativa, é o formigueiro nativa. Pode crer, RHK nativa. Ueba! Aqui família RZO. Esse tem as manhas, é de várias Alemanhas. Pilota a nave, a batida acompanha. O nego velho honra os cabelo branco. Impressiona nos kits, implacável nos planos. Tiozão atual, bem à frente é seu tempo real. Das antigas é a Esperi. Vai bem na elegante, nos B.O. da vida, consegue se garantir. Vai, vai, vai. Pensa num dinossauro, o bicho é peixe grande. Tá na rua aprendendo na constante. Seu conhecimento segue em crescimento. Na quebrada é a relíquia do seu convívio. Se liga. Tá na pista uma cota, é sem novidade. Esse aí não atravessa. Esse tiozinho é ruim mesmo. Ele joga o primeiro e o segundo o tempo inteiro. Estamos aqui e nós se tromba por aí. Eba, é o estilo do momento. Estamos aqui, vamos continuar assim. Vai, vai, acompanhando o ritmo. Estamos aqui e nós se tromba por aí. Eba, é o estilo do momento. Estamos aqui, vamos continuar assim. Pode crer. É veterano, zica, com pensamento jovem. Sempre foi do corre, pensa adiante. É assim, bem diante, traçante. Sai na frente, prossegue. Tem visão além do alcance. Tá no lance, operante, representante. Cativante é duas vezes, em várias, uma vez. Só resumindo, ajudar é o de menos, sou malindo. Fica na brisa, milhão, deu um break. Pega leve, pra não pesar no feedback. Enquanto muitos estão indo, já tá no forte. Esse leque tá no jet sempre. Leva no toque, às vezes na vida, com adrenalina. Se começou, termina. Se cai, se ergue, queima inteiro um tablete. Faz a inteira, o complete. Estica esse chiclete. Estamos aqui e nós se tromba por aí. Eba, é o estilo do momento. Estamos aqui, vamos continuar assim. Vai, vai, acompanhando o ritmo. Vai, vai. Estamos aqui e nós se tromba por aí. Eba, é o estilo do momento. Estamos aqui, vamos continuar assim. Sem negar voz. Aqui é o Rap Nacional. Um formigueiro. É mensageiro nativo, segurando nosso P.O. E aí, tiozinho, vai fazer exercício, cuzão? Já tô, tá ligado, moleque? Fazendo uma cadoca já. Tô a milhão nas pistas. É isso, Tom. Também não tô diferente.